Yeah. That nice. Дала стадусаси. Yeah. Se me vires na rua, melhor tirar foto. Um gajo como eu nunca viste antes. Está sendo caro, o gajo da street a gritar e posto a pedir ranch. Se for maluca, gosto, pitas malucas, tem ideias brilhantes. Chegou no quarto, já tirou peruca, ela não veio aqui para perder time. De dia no office, à noite no estúdio, sou super-herói, sou vigilante. Nike e Adidas no mesmo outfit, eu não quero saber desde criança. ADC no backcheck, quer falar comigo, tens que ver antes. Assegura um carro, depois o terreno e pra casa de chapa, não é nice. Trip, Pagin da Finland. Boda tá louco, já passou da hora. Miúda tá aqui, tá sentindo vibe. Eu sou convencido, baixei as calças, gritou e como é grande. Dias depois tá enchendo de mensagem em branco. Quando posso te ver mais, DJ. Quando chega essa parte não corta. Vocês, tô a vir com a minha tropa. Já tiraram foto, amanhã tem fofoca. Vida do outro é do outro, sim, isso não é da tua conta. Eu sou com quem te crio calor, até o sol tá pedir fight. Entrei no shopping, levei toda a loja, no filé raspei nem pedi price. Pita litão, tá com uma amiga, e tá jurar que ela é meu size. Se param com puffos, nunca pedem carta, a mim eles pedem um freestyle. Drip, visto pra quilar. Meu passaporte tem mais tatuagens que uma sorte de tatuar. Dogs full no backyard e nem falo de luar. Meus cães percebem comando direto a morder, não há isso de ladrar. Uff, uff, pronto pra treinar. Me viu a tripar num dia normal, tá a perguntar onde é a festa. Me ver é tipo view antes, yeah, não há como filmar. Tanta escolta no meu back faz lembrar a presidência. DJ, quando chega essa parte não corta. Vocês, tô a vir com a minha tropa. Já tiraram foto, amanhã tem fofoca. Vida do outro é do outro, sim, isso não é da tua conta. Yes. Comunicado de utilidade pública. Bebam água e cuidem das vossas vidas. It's your boy MBBB. Reporter. I'm back. Yes.